A atribuição destas bandeiras à Praia de Avô é a confirmação das excelentes condições que esta praia oferece para os banhistas, premiando o trabalho desenvolvido para que esta seja, a cada ano que passa, mais sustentável e acessível a todos. Resta-me apenas dizer que a RH do Centro está, como sempre, disponível para colaborar com o que for necessário para melhorar as condições da zona balnear. E obrigado e parabéns ao trabalho desenvolvido por todos, com especial ênfase para o município de Oliveira do Hospital e para a freguesia de Avô, que tanto potencia o turismo e a visitação da região. Boa época balnear para todos.